Ô Bruno, Oi. sabe qual é o nome do cast que começou a seguir a gente depois do cast da Copa? Qual? Além da Copa. Além da Copa? Além do Vai Copa. podcast Além da Copa. Falar dos outros cômodos também, né? Da sala, da cozinha, vai além da Copa. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje ele, Eduardo Filhote. Fala galera, tamo aí revendo aquelas velhas notícias porque coisa velha com Machine. Eita, isso não é notícia nenhuma. É. Né? Junto aqui conosco, Flávio Azevedo. Fala galera aí. Ó. Oh. Olha só. Esse. Boa, boa. Boa, olha só. Preparado, hein? Audismo, hein? Falando em audismo, olha só quem está aqui conosco hoje. Ele, o Bruno Aldi, lá do podcast Los Ticos. Novamente, aí, né? Novamente, estou de volta, hein? Notícia velha é que faz pauta boa. Eita! Olha só, olha só. E aí, Bruno? Como é que tá, cara? Quanto tempo? Faz tempo, hein? É. Porra, desde o episódio depois, o quê? Um ano e meio depois. Desde o episódio 30 e alguma coisa, né? Por aí. Porra, faz tempinho. Desde o cast lá da TV Cultura, olha só, quanto tempo. E justo eu falar de cultura, né? Pra você ver. Pois é, isso é um audismo, né? É, e hoje aqui vai ser falta de cultura. Puta, né? Ó, já começou, começou. E agora ele, Ricardo Spider. E aí galera, beleza? Tranquilidade? Então, eu acho que a gente só conhece uma pessoa de verdade quando a gente conversa com ela bêbada e de madrugada. Eita! Eita! E aí, tem experiência nisso aí, Spider? Larga. Eu não gosto nem de beber, nem de bêbado, então... É uma... Você nunca vai conhecer as pessoas. Nunca, nunca vou conhecer as pessoas de verdade, olha só. Flávio, eu acho que já sei como é que eu vou oficializar a tua entrada no Machine Cast ou não. Eita! Bom, pessoal, como vocês já devem saber aí nas postagens, nos spoilers que a gente dá nos grupos do Telegram e no Facebook, hoje nós vamos falar sobre as notícias nostálgicas, né? Aqueles... Como o Flávio já adiantou aí, aqueles plantão da Globo, né? Que chega do nada assim, 8 horas da manhã, te surpreende, te interrompe TV Globinho e todas as outras coisas, né? Mas antes, vamos aos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí. Boa noite. Facebook se mostra rede social mais responsável que universidades formando doutores em política e falamento de bosta. Se você quer acompanhar mais, pode entrar em facebook.com/machinecast ou facebook.com/groups/machinecast. Twitter se tornou algo mais relevante que jornal. Pessoas têm andado na rua utilizando o telefone e não prestando atenção e dando caradas em postes. Acompanhe mais vendo nosso Twitter no @machinecast. O mundo dos joguinhos tem estado cada vez mais em polêmica. Se você ainda lembra apenas da guerra Sega vs Nintendo e não está acompanhando Sony vs Microsoft, então você pode acompanhar a gente lá na Alvanista. O nosso perfil é @machinecast. Grupos do Telegram estão causando tretas em famílias. Pessoas estão dizendo que o WhatsApp é mais funcional e estão causando conflitos com telegramistas. Confira mais no nosso grupo do Telegram acessando o link na descrição. Boa noite e fiquem com Deus. Olá, tudo bem? Para falar. Ué. Venho aqui para falar de nossas indicações. No programa de hoje, você vai ver que indicar o Machine Cast para as pessoas pode fazer muito bem para a alma. É também comprovado que se você indicar para uma pessoa que não goste, ela será indiferente com você mesmo assim. Dessa forma, peço a você que indique para o vendedor da banca de revistas que já lhe deu muitas notícias ruins, como aquela revistinha que você queria e não chegou, assim como aquele jornal que acabou, entre tantas outras. Mesmo assim, agradecemos se você puder ajudar a divulgar o Machinecast. A gente será muito agradecido. Boa noite, boa sorte. O pessoal se superou hoje, hein? Bom, dito isso, vamos nos preparar aí para falar das notícias, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Um escândalo com a merenda escolar. 400 toneladas de leite em pó estão apodrecendo num depósito. O dinheiro público jogado fora. 50 milhões de cruzeiros são desperdiçados numa fonte que nunca foi usada. Um sequestrador é preso depois de um assalto a banco. A polícia do Rio diz que armas de guerra estão escondidas nos morros. O presidente Collor pede rigor no combate à onda de sequestros. O líder Mikhail Gorbachev diz que pode renunciar se as reformas não derem certo. Um lance de sorte na semifinal da Copa do Mundo. O goleiro defende um pênalti com o pé. A Inglaterra chora a derrota e a Alemanha consegue a vaga na finalíssima. O Jornal Nacional começa agora. Certo, pessoal, voltamos e agora vamos começar aí a falar das nossas noticinhas. Porém, né, vamos pegar aqui alguns minutinhos para comentar hoje. Pessoal, hoje, vocês têm acompanhado, eu acho que hoje em dia as notícias chegam numa velocidade incrivelmente maior do que chegava naquela época, né? Hoje acontece algo no Japão, a gente tá sabendo aqui quase que instantaneamente. Naquela época não era bem assim. Aí até se confirmar que aquilo realmente é verdade, coisa e tal, levava um tempo considerável. Eu digo aquele tempo, na década de 90, pra ser mais específico, né? Hoje, como é que vocês fazem para acompanhar as notícias? Vocês ainda assistem televisão, os telejornais? Vocês exclusivamente veem na internet? Eu vou dizer para vocês. Para mim, se saiu no Facebook, eu procuro a fonte original para pesquisar, porque eu não fico folhando 300 coisas assim diferentes. E em seguida eu assisto o Jornal Nacional. Não tanto, mas chego a assistir. A TV tá ligada ali enquanto eu tô jogando na outra TV. Eu sou rica! Eu faço mais ou menos isso também, às vezes. Eu deixo TV ligada, assim, alguma coisa. Só que eu não vejo TV aberta, esses negócios, há anos já. Eu tenho acompanhado notícias, igual você falou aí, pelo Facebook. Mais pelo Twitter do que pelo Facebook. E sempre também, eu vejo a notícia... Não, mas peraí. Twitter hoje, tu quer dizer, né? Porque tu criou o Twitter semana passada, cacete. Que porra é essa? É. Agora que eu descobri o Twitter, eu acompanho mais pelo Twitter do que pelo Facebook. Só falta agora aprender a usar, né? Agora que o Twitter vai se aposentar, você descobriu o Twitter. Velho, eu sou velho, né? Só falta ele aprender a usar agora, né? Fazer o quê? O que eu acho legal são dois aplicativozinhos que são tipo feeds de notícias. Um é o BuzzFeed, que ele é um aplicativo de notícias mesmo, então ele reúne notícias de várias fontes diferentes. Saiu na revista, no jornal impresso, na rádio, não sei o quê. Vai aparecendo ali as notícias e você vai sendo direcionado para as fontes originais das notícias. E tem o Top Buzz, que é mais ou menos a mesma coisa, só que ele abre o espaço para você selecionar os seus temas. Então, por exemplo, você pode configurar ali só para anime, desenho, filme, série ou notícias mesmo de modo geral. E tudo mais. Então, eles também são bacanas, porque você recebe a notícia ali, você achou interessante e é redirecionado para a fonte original. E as notícias evangélicas e gospel você pega lá no feed de Deus lá. Essa veio a cavalo. Flavinho, e aí, Flavinho? Notícia, cara, TV quase não vejo. É mais Facebook mesmo, mas o Facebook. Não é que tá no Facebook, não é verdade, não, cara? Tem certeza que tem que conferir fonte, cara? Pô, eu vi outro dia que botar cebola na meia faz curar uma porrada de doença. Tava quase colocando. Inclusive a minha, eu também quase botei cebola na meia. Aí, eu fiz por você. Pô! A pessoa que espalha fake news não merece estar aqui. Caraca, olha só, Flavinho. Aí, ó. Não, vem cá. Que audácia é essa de cara que não é nem host? Olha aí, de novo. Estagiário querendo tirar onda. Ai. Ai. Meu Deus, eu vou ter que chamar vocês no cantinho depois e dar uma palmada na bunda de vocês. Se comportem, meninos. Spider, fala aí, Spider. Então, notícias eu larguei mão de ver, acho que meados do ano passado, assim. TV, jornal, telejornal, eu não vejo mais. O que eu vejo de manhã, assim, quando eu chego no trabalho, bem rapidamente, eu abro o UOL ali e dou uma olhada muito por cima, assim. E tanto que eu tô bem desligado das notícias, porque eu meio que me injuriei, assim. Eu fiquei pensando, eu falei, o que que eu aproveito de notícias do telejornal e tal? Nada, né? E, né? Tipo assim, mesmo dos sites e tal... Não, mas peraí, Spider-Man, tem um tipo de notícia que eu sei que tu tá sempre buscando, cara. É o tempo, né? Como é que vai ficar o tempo na praia. Sim, mas isso é tradição. Em Dubai. Cara, a coisa que o Spider mais olha em questão de notícias é a cotação do dólar. Quanto tá o dólar hoje pra mim ir aqui, pra Sim, mim ir não, ali? Não é pra ir, é pro amigo dele lá mandar lá do Canadá uns jogos pra ele, tá ligado? Podia ser, né? Também, mas o nome dele, desculpa, eu esqueci, o Ricardo, né? Christian. O Christian, isso. Christian, abraço, Christian. Mas assim, Christian. Eu parei de ver assim mesmo, sabe? Não tava me rendendo nada, pelo contrário, tava me tirando tempo. E tudo que me tira tempo eu tô cortando ultimamente, então... Caraca, pronto, então quer dizer que é o último cast, Spider? Ah, não sei, cara, será? Talvez. Então, uma coisa que o Spider comentou aqui interessante, que as notícias são ruins da gente ficar assistindo, né, cara? Tipo, a maior parte das notícias é de coisas ruins que estão acontecendo. Uhum. E não é uma exclusividade de agora, não, cara. Fazendo a pesquisa aqui, eu achei uns acervos, assim, de coisas mais antigas do que os dos anos 90 e tal. E realmente é uma tendência, saca, velho? Essas coisas, assim, é o que realmente vira notícia, é o que o povo consome, saca? É pessoa que morreu, pessoa que tá doente, assassinato que não foi não sei aonde, chacina em algum lugar, guerra em algum lugar. É esse tipo de notícia que parece ser mais rentável economicamente. Por isso que tudo quanto é jornal, os negócios e tudo, foca nessas notícias. Não mostra lá as coisas boas que estão acontecendo, saca? As boas notícias, aquelas coisas bacanas da gente assistir. Não, mas aí, Edu, eu tendo a discordar de ti, desculpe. Tá? E dificilmente isso acontece, mas hoje eu vou discordar de ti. Cara, as notícias boas, elas realmente existem, elas são divulgadas. A questão é que ninguém liga. Entendeu? Ninguém não repercute. Não repercute porque ninguém dá bola. Se tu fizer um post amanhã de manhã, presta atenção, faz esse teste. Faz no Twitter. Faz no Face. Divulga algo ruim. Qualquer coisa. Bota uma foto qualquer que tu pegue no Google e diz, olha essa pessoa maltratando esse animal. Que desgraçado. Por que que as pessoas fazem isso e coisa e tal? Veja, ele foi preso por causa disso. Ele... Vai ter muito mais curtida, mais divulgação, mais alcance do que tu disser assim, ó. Veja essa pessoa, ela adotou esse gatinho que tava perdido na rua. Entendeu? Sim. A ruim repercute muito, muito mais. Eu sou uma pessoa que eu... Isso é o que as pessoas... Logo, isso é o que as pessoas consomem mais. Logo, é o que dá mais rentabilidade, é o que eu falei. Sim, mas disso eu não discordei. Eu discordei de dizer que eles não divulgam as notícias boas. Elas existem. Porém, ninguém dá bola. Eu não falei que não tem nenhuma. Eu tô falando o que chama atenção é a notícia ruim. Você vai pegar as matérias de capa, os negócios, é só coisa ruim. Não, tudo bem. Mas é que tu falou que eles não divulgam as boas mesmo. Mas divulgam. Divulga. Eu não falei que não existe. Eu falei que o que é o que mais rentável, que é o foco. Sabe? Ah, eu vou ter que voltar a gravação e aí botar pros ouvintes reouvirem ele dizendo que eles não botam lá. Ah, coisa boa. Não mostra lá as coisas boas que estão acontecendo, saca? Não mostra lá. E aí, Aldi, como é que tu faz pra se manter informado? É, basicamente igual todos aqui, rede social, né? No Facebook, de vez em quando aparecem umas notícias bestas, notícia interessante. E quando assim, às vezes eu tô parado no trabalho, eu quero ver alguma coisa, abro lá um G1, um UOL, dou uma rolada, né? Rola a página lá pra ver o que tem de interessante. Antigamente, também. Pesquisar em portal, pesquisar ou ver no portal era como é, sinônimo de. Como é que se diz? De. Procedência, né, cara? Era certo que aquilo ali era real, era. Que era verdadeiro, né? Hoje em dia. Chega a ser engraçado. Essa disputa, né, pra soltar notícia mais rápido que os outros, o cara solta qualquer coisa. Sem fonte, sem nada. Sim. Pra ser o primeiro, né? Pra ser o. Qualquer coisa já sai botando. Antigamente as notícias tinham texto, né? Hoje em dia os caras pegam um vídeo de YouTube e falam assim: ah, cachorro surpreende com reação, assista o vídeo. E tem assim, nem um parágrafo e um vídeo. É preguição mesmo. Os caras põem qualquer coisa de notícia, qualquer coisa vira notícia. Tava lembrando aqui que qualquer coisa vira notícia, inclusive aquelas notícias assim do tipo: Débora Seco atravessa a rua, entendeu? Caetano Veloso estaciona no Leblon. Milhões de cliques, né, cara? Tá impressionante. Tá louco. Não, se você abrir o Ego agora, não sei se existe o Ego, mas qualquer coisa de fofoca, é só essas noticiazinhas, assim. É subcelebridade fazendo alguma coisa irrelevante. Então vamos começar aqui com as nossas, né, notícias nostálgicas e como todo bom cast de seleção, né, de lista de seleção, vamos começar com aquele nosso querido sorteio honesto, né? Sorteio honesto aí que é conceituado na podosfera, todo mundo gosta, né, o seguido o Bruno usa lá no Chico Show. É o quê? É, esse é confiável. Estranho que não é eu que começo, mas ok. Não sei se é tão confiável. Mas enfim, vamos lá. Olha só quem saiu primeiro. Eu saí primeiro. Nossa. Credibilidade posta à prova. Então... Essa é a notícia de Facebook. Uma notícia muito interessante que aconteceu aí nos meados dos anos 90, né? Que repercutiu muito foi o Windows 95. Informática em São Paulo mostra o super sistema que vai ajudar até quem não entende nada de computadores. Duas vezes mais veloz, o Windows 95, desenvolvido pelo maior fabricante de programas de computadores do mundo, chega para revolucionar. Com o super sistema fica muito mais fácil usar o micro. Adeus à tradicional espera para acessar os programas. É ligar o computador e eles aparecem na tela imediatamente. Lançamento do Windows 95 bem no meio dos anos 90. Olha aí. Aí, já tem o 7 só do meu da minha lista. Continua. O bom é que só tem mais 3 depois de mim, Flávio. Vai sobrar 3 pra ti ainda. Tomara que eu não seja o último. Tomara que sorteio honesto me sorteie logo. É que o sorteio honesto às vezes é baseado também na importância de cada um no cast. Aí já... Ah, então eu sou o último. Até o áudio vai ficar na tua frente. Ô, louco. Pra tu ver. Pariu, hein? Gente, quem aqui usava o Windows 3.1 na época e ficou surpreso com o Windows 95? Edu, tinha 9 anos de idade, Edu. Cara, eu cheguei a ver o Windows 3.1 por causa de onde meu pai trabalhava. Ele trabalhava numa central de processamento de dados. Então eu cheguei a ver como é o DOS, né? Como é que era. e o Windows 3.1. O 95, já quando eu comecei a aprender informática, eu já aprendi com o Windows 95. Eu não cheguei a mexer no 3.1 assim para sentir essa diferença de um pro outro. Eu senti a diferença do DOS pro 95, porque naquela época ainda se tinha muito joguinho de DOS, programinha de DOS, esses negocinhos que ainda tinha que usar um pouco ali e tal. Então essa diferença eu senti. Mas o 3.1 pro 95 eu não peguei tanto para sentir. Tu lembra daquele celular Nokia 3310? Ah, um quadradinho preto, né? É. Aham. Uhum. É, pois é. Aí pega um pouquinho com a telinha colorida, é mais ou menos assim do 3.1 pro Windows 95. A melhoria. Mais ou menos por aí. Eu cheguei a ver o Windows 90, o Windows 3.1 no Senai, quando eu fui fazer curso de programação, que eles usavam numa máquina lá. E foi só, não cheguei a mexer nem nada. Mas o Windows 95, nossa, eu aprendi a mexer no computador no Windows 95, só que isso lá em 2000 e vai pra lá. Foi quando eu comprei o primeiro computador, né? Fazer o quê? Ah, né? Mas eu acho que na década de 90 eu já mexia no computador da minha patroa sem ela saber. É, isso mesmo. Eu jogava um... Não sei se vocês lembram, no Windows 95 vinha aqueles joguinhos, como em todos, né? Vinha Campo Minado, vinha Paciência. E tinha no Windows 95 tinha um que Copas. Era um arco e flecha que tu atirava nos balão. Caramba. E aí eu jogava esse joguinho no computador. A primeira vez que eu mexi no computador na minha vida foi pra jogar esse joguinho aí. Olha só. Sem minha patroa saber. Ai, ai. Mas não foi o Windows 95 que tem aquele vídeo famoso do Bill Gates no palco com outro rapaz que eles estavam tentando configurar uma impressora e daí deu tela azul? Sim, esse mesmo. E aí ele, o cara, né, ele fez, uou. Aí ele falou bem assim, bom, é por isso que a gente ainda não comercializa o Windows 95. Cara de pau. Caraca, o Bill Gates não sabia onde enfiar a cara. Ele só viu. Spider, e aí, Spider? Conta aí as suas experiências com o teu Pentium 4 com Windows 95. Coitado de mim, eu só fui ter computador bem depois. E assim, eu aprendi, ao contrário do Edu, eu aprendi a mexer no Windows 3.11 antes. Então, meu curso no Senai, aí eu também fiz curso no Senai lá, Timblu. Era do Windows 3.11, e daí quando surgiu o 95, eu não sei se concordo com você com a tua avaliação de celular aí, porque o 95 ele veio com a premissa de ser bem mais visual, assim. Então, por exemplo, os ícones, é onde começaram a existir os ícones de fato, assim, né? Então, no 3.11 tinha já, mas no 95 ele ganhava desenho, ganhou GIF e essas coisas, assim. Então, dava um visual bem diferente, assim. E ficou bem mais amigável, né? Então, minha experiência com o 95 foi basicamente com um jogo bastante, né, cara? Porque os jogos começaram a se popularizar no PC justamente por causa do Windows 95. Então, pra mim foi uma mudança bem tranquila, assim. Porque eu ficava pensando, bom, o que mudou, né? Só a cara mesmo, que a funcionalidade é a mesma. Então, vamos aí, né? E não tem muita importância. Ver, né, cara? E hoje não mudou muito, né, cara? Tu vê, o Windows ainda é a principal plataforma de games do mundo. Né? É. Quem tem Mac não consegue jogar todos os jogos. É uma faixa bem pequena de jogos. A maioria das pessoas que tem Mac, eu sei que usa VirtualBox. Não adianta dizer que não. Eu sei que sim. Ah, e quem tem Linux certeza. Ou usa VirtualBox, se fodeu, né? Vai jogar aquele joguinho do Linux lá, que puta que pariu. O Linux, até o jogo deve ser em tela de comando lá, em tela de voz. É tão louco que até isso deve Tá ligado ser. Aqueles jogos de RPG de texto? É, isso mesmo. É, deve ser tudo assim. Tudo em ASCII 2 pra isso, ele. É. Lá, é. Eu sei de duas pessoas que adoram esses joguinhos aí do Linux, que é o Vulto e o Matheus Mantuan. São duas bits do Linux aí. Flavinho. E aí, Flavinho? Flavinho não é nem nascido em 95, né, Flavinho? Não, eu era, mas eu não cheguei a pegar a época do Windows 95, não. Eu só lembro do meu irmão que fez um curso, que aí trouxe aqueles disquete 5.5 polegadas, gigantão. Caraca! Aí quando ele completou esse curso... Era praticamente uma bandeja isso aí. É, Só tive um computador em 98, 99 e era o Windows 98 já. Caraca, aí sim, hein? Porra. Começou no topo já. É aquele Pentium MMX de 233. Caraca, né? Olha só. Nossa, Playboy, hein? Ninja. Pô, em 98 já tava defasado, não? Não, Playboy, cara, tá louco? E defasado, cara. Era, já tinha Pentium 3 já, eu acho. Pô, o meu primeiro computador foi um 366, se não me engano. O meu era 233. Não, só. Não, é 3... É, 486, 3... Ah, não lembro, é 3 alguma coisa. Tinha 486, que era o mais comum, Pentium, né? 486. É. Acho que é, né, Spider? É 486? 486. Isso. É, e o 3, qual é que era o anterior, que eu não lembro. É bem famoso também. Ah, putz, era... Ah, não lembro, cara, mas enfim, era uma versão anterior ao 486. E o Windows 95. Audi, e aí, Audi? Ah, então, tinha o Windows 95, tinha aquele computadorzinho que tinha um númerozinho na CPU que se apertava o botão turbo, o número aumentava. Nunca sei se ele ficava mais rápido ou não. Pior que ficava. Como é, assim o número aumentava? Não entendi. Ele aumentava o clock, né, do processador. E aí ele ficava mais rápido, tipo, tinha uns que era tipo 100, aí com o turbo ele ia pra 133, entendeu? Aumentava 30%. Tá, e por que o cara não usaria no turbo? Depende, cara, se você quer salvar energia, por exemplo, você usa no modo normal, né? Nossa, sério? Hoje em dia que o pessoal já até reclamando de pagar energia cara e coisa e tal, o pessoal tá se cagando, vai me dizer que naquela época o pessoal se preocupava em poupar energia elétrica. Cara, o computador era uma coisa mundial, né? Tinha, por exemplo, cidades, por exemplo, que a energia era muito mais cara, né? Então, a gente tá falando de Brasil aqui, que a energia é ok, mas tem muita cidade aí que a energia é cara, né? Países, por exemplo. Ainda mais que o Brasil achava que videogame estragava a televisão, pô, o computador vai consumir muita energia. O computador vai abrir um vórtice espaço-temporal, vai sugar toda a casa. As pessoas ficavam se perguntando como é que o monitor não estragava, né? É. É, e também tinha uma lenda que falavam que se você não deixasse protetor de tela, o monitor ia estragar, ia congelar a imagem, era uma coisa bizarra. Mas isso é real, realmente. Não é possível. Não, as TVs e monitores têm tendência a estragar com as imagens estáticas. Então é muito importante que elas fiquem assim, em constante movimento. Olha isso. Conhecimento. É, inclusive, há pouco tempo eu troquei uma TV e a TV já tava com alguma coisa assim. E, sinceramente, eu não me lembro qual o maior problema, mas existe costume assim de deixar na tela do Xbox ligado, assim, a tela é estática, tá ligado? Então, é muito importante que tu não deixe nada estático parado. E o Atari estragava mais por causa de... Eram dois problemas do Atari. Primeiro, a antena. Né? As pessoas diziam que estragava. Por quê? Porque a pessoa fica tirando a antena pra botar a TV e botar videogame. Botar a TV e botar videogame. Ah, porque não sabia ligar na outra ponta. E os primeiros não tinham o conector pra antena. Né? Os mais novos tinham. Tu ligava o conector na TV e tu ligava a antena no conector do Atari. E aí a pessoa ficava tirando e botando e estragava. Aí pra não estragar mais a antena, a pessoa dizia que estragava. E o outro é justamente a questão da estática. O Atari tinha muito pouco movimento na tela, na maioria dos jogos. Então, acabava estragando o monitor. Ficava umas manchas. A TV, no caso. Agora tá explicado, então, porque quando um amigo meu português vivia balançando a TV dele pra imagem nunca ficar parada. Tá que pariu. Jesus. Autismo. Ai. Pô, eu fiquei triste agora porque não lembro do Vulto e a Thay ter falado isso lá no Observador Quântico quando eles falaram da TV. Pelo menos eu não me lembro. Só se eles falarem eu não me recordo. Mas enfim. Então tá. Quem é o próximo aqui? Deixa eu ver aqui. Spider! Opa! Trazendo uma teia de notícias. Caraca, mas é... Entrou na web. Mesmo, hein? Entrou na web e chegou a notícia. Aí. Pra revolta do Edu aí, porque eu sei que o Timblu tá deixando ele por último de propósito, isso é boicote, viu, Edu? É só... O sorteio é honesto, mas o boicote tá rolando aí. Honestíssimo. É o destino, cara. O destino que tá boicotando ele. Ah, uma notícia bem, bem importante aqui pra mim. Pelo menos pra mim era importante por causa da descendência e por causa do significado histórico também e tudo mais. Eu vi essas coisas meio que de perto, assim, por causa do meu avô, da minha avó e tudo mais. É que em 1990 ocorreu a reunificação da Alemanha. Há exatamente meia hora, a Alemanha é uma só nação. Berlim, a capital da nova Alemanha unificada, está tomada pelo povo. Pelo menos 1 milhão de pessoas estão nas ruas e todos querem passar sob o portão de Brandemburgo para celebrar a unidade nacional. A meia-noite foi um delírio. Além do entusiasmo popular, todos os sinos da Alemanha começaram a tocar e os fogos de artifício coloriram a noite de lua cheia. Até agora, nenhum incidente mais grave foi relatado. Houve pequenos confrontos entre grupos de extrema esquerda e neonazistas, mas as agressões foram somente verbais. Apesar da grande multidão e da enorme bebedeira de muitos, a comemoração está sendo pacífica. A nova Alemanha unificada é a menor da história em tamanho, mas é uma superpotência econômica, a economia mais poderosa da Europa e a terceira do mundo, atrás somente dos Estados Unidos e do Japão. No discurso que fez hoje à noite pela TV para os alemães, o chanceler Helmut Kohl disse que essa Alemanha será diferente de todas as outras do passado e que será um país amante da liberdade e da paz. O mundo todo espera que assim seja. Pedro Bial, de Berlim, a capital da Alemanha Unida, ao vivo para o Jornal Nacional. Então, uma notícia aí que... Nossa, pô, a queda do Muro de Berlim, né? O muro caiu em 89. É, o muro caiu em 89. A reunificação aconteceu em 1990. Ah, sim. Pode crer. Ô Bruno. Pois não. Qual era a diferença das duas Alemanhas, cara? Por que que tinha duas Alemanhas? Porque uma é oriental, outra ocidental. Então uma ficava no Oriente e a outra no Ocidente. Não. O Bruno não entende. Digamos que uma... É que uma bebe cerveja e a outra vodka, diz o seu Madruga. Ah, também, pode ser. Putz, dominei, levantei, te dei pra te chutar e tu não faz uma dessas, porra. Lógico, eu fui pelo caminho mais difícil. Foi pelo caminho acadêmico. Não quis ser polêmico, não quis ficar em cima do muro, né? Que já que derrubaram o muro de Berlim, não tinha muito onde ficar. Caraca, meu Deus. É metralhadora. Vai lá, Spider. Então, e aí, em 1990, depois de todas aquelas notícias da queda do muro e tudo mais, aconteceu a reunificação. E as manchetes da época, que vinham junto com a reunificação, eram normalmente chamadas das pessoas, eu lembro bastante das pessoas da Alemanha Ocidental conseguindo ir visitar ou encontrando novamente as pessoas da Alemanha Oriental, né? Tipo, era o símbolo da reunificação, que o país estava se reconstruindo novamente. Então, putz, era legal porque as matérias sempre traziam aquelas questões não só de encontrar as famílias e reencontro, mas também tinha diferenças gigantes, assim, de arquitetura, de estrutura da cidade, de infraestrutura de cidade, de até de cardápio, assim, de comida, tinha umas diferenças bem legais, assim. E eu lembro que... E social também tinha, né, Spider? Porque uma das duas, que eu não faço ideia qual delas, era muito mais rica que a outra. É, eu não vou lembrar também. Eu acho, se eu não me engano, acho que a ocidental era mais rica. Se eu não me engano. Mas tinha muita diferença, assim, de vestimenta e tudo mais. Então, ficou-se aí uns 2 anos fazendo várias e várias matérias que mostravam essas diferenças e reencontros e tudo mais. Então, eu achava bem, bem legal, assim. Foi uma matéria, uma notícia que ela rendeu por bastante meses, assim. Agora, imagina o Gugu da Alemanha no De Volta Pra Minha Terra, mano. O cara teve pauta pra 6 anos, só isso. E é interessante, né, cara, um país, assim, relativamente perto do Brasil, ele é um país pequeno hoje, reunificado, né? E o Brasil, pra vocês verem, o Brasil do tamanho que é, tem no mínimo 5 culturas diferentes dentro do Brasil, cara. Porque o pessoal do Sul é totalmente diferente do pessoal do Norte, cara. Nem parece que são do mesmo país, sabe? É algo completamente estranho. É ou não é, Spider? Sim, tá totalmente diferente. Né? Tem claro que o pessoal do Sul é bem melhor, óbvio. Mas não é isso que a gente tá discutindo aqui. Não falo nada. Sim, porque tu não tá no sul, é óbvio. Nem no sul de Minas eu não tô. Vai tomar no sul, vai. Tomar no sul. E aí, Bruno, caramba, tu lembra da queda do muro de Berlim? Da reunificação da Alemanha, aliás, né? Porque no muro tu não lembra. Ah, lembro nada, devia ter 4 anos ali. Eu só soube que mudou porque no álbum da Copa de 94 tinha uma Alemanha só, e de 90 tinha duas. Eu nunca soube diferenciar. Eu acho que é o contrário, hein? Na Copa da Itália já não tinha mais duas Alemanhas, eu acho. 90 ainda tinha sim, hein? Sério? Acho que não, hein? Bom, não sei, enfim, acredito que sim. Acho que não, acho que tu tá equivocado. Printa e esfrega na cara do Team Blue. Opa, enquanto ele vai pesquisar aí, Flávio, tu lembra disso aí, Flávio, ou não? Nada. 90, eu tava com 2 pra 3 anos. Caraca, nem a Copa de 94 viu direito, imagina a reunificação da Alemanha. Spider já tava preparando a viagem pra Alemanha, só que como ele não sabia pra qual que ia, ele esperou unificar, bom, agora eu vou pra lá, agora não tem erro. Mas uma coisa que você perguntou aí, qual que a Alemanha era mais rica, né? A ocidental era mais rica, porque ela era a capitalista, no caso, né? Sim. E a oriental era social-comunista, por assim dizer, e era bem mais pobre, era tão pobre que tinha pessoas que faziam suas próprias roupas e tudo mais, tinha todo aquele controle e tudo mais, então e aí, foi uma revolução, assim. Será que foi essa a Alemanha que ganhou aquela Copa do Mundo na final das duas Alemanhas ou não? Quase certo. Ah, falou em futebol, não falou comigo, não, né, cara? Fala com os caras. Não, não foi final não, mas a Alemanha que ganhou, acho que foi a ocidental. Não foi na final, foi um confronto antes. Achei que tinha sido final, olha só. E depois de uma vasta pesquisa, a Alemanha é ocidental, sim, no álbum de 90. Então ainda estava dividido, pelo menos futebolisticamente falando. Olha, mas diz ocidental, mas tinha também, a outra foi também, ou... Não, a outra existia, mas não foi, né? Ah, ok. Então tá. Até porque as classificatórias é antes, né? Então, talvez seja por isso. Enfim, só queria saber por que na Fórmula 1 é a Grã-Bretanha e na Copa do Mundo tem Inglaterra, tem isso, tem aquilo. Só sei que se existisse duas Alemanhas hoje, o Brasil ia estar perdido, porque já tem medo de um 7-1 de novo. Imagina duas Alemanhas. Aí ia ser 14-1. Caraca, porra, nem pensei nisso. Foi para desencargo, foi em 74, Team Blue. Foi 1-0 para a Alemanha Oriental. A Oriental ou Ocidental? Oriental. Ih, Spider, então... Não sei não, Spider, eu acho que tá equivocado. Assim. Cara, mas os cara da Oriental tinham arma no dente, né, cara? Como é que eles não iam ganhar, né? Não, mas eles ganharam por causa de... Sabe? Foi mutreta. Isso todo mundo sabe. Só que eu não sei quem foi quem, né? Aí só os mais entendidos. Mas como era socialismo, né? Eles jogavam por um prato de comida. Então. Caraca, eu tava querendo fazer essa piada, pô. Eu tava esperando. Vamos fumar rápido. Que eu ainda bem que foi o Bruno, né? Porque repercute mais, que isso já não tem muita repercussão nas piadas. Também qualquer treta que der, manda reclamar no outro podcast, não com vocês, né? Então não tem problema. Se livra dessa aí. Okay. Reclama lá comigo no Galera do Raul lá, gente. E aí, Edu? A sua dúvida aí do Grande Prêmio da Grã-Bretanha e a seleção da Inglaterra é porque é o seguinte: a Grã-Bretanha é a união dos países. A Inglaterra, acho que a Escócia ainda tá, Gowen, os países ali e tal, eles juntos são a Grã-Bretanha. E individualmente cada país tem seu próprio governo também. É como se fosse tipo um estado, assim, mais ou menos. Não, mas não é minha dúvida, isso eu sei. A questão então, por que na prêmio... Fórmula 1 um piloto representa todos esses países e no futebol cada país tem a sua seleção, entendeu? É isso que eu falo. Não só na Fórmula 1, nas Olimpíadas também, é Reino Unido. Eu não sei. Porque vai o bloco como representante. Agora, as seleções, como tem o campeonato europeu, se você coloca Reino Unido, você tira um pedaço da Europa. Então, as seleções europeias têm as seleções ali de cada país. Para ganhar a Copa do Mundo ia ser mais fácil, então devia ser assim. Não, mas como o campeonato europeu, você tem a seleção da Inglaterra, se for a seleção da Inglaterra que ganhar é ela que tem a vaga na Copa, bom, saca? Como que você vai depois virar para a seleção do Reino Unido? Enfim. É diferente, que cada país tem seu campeonato nacional. Então tem o campeonato escocês, o campeonato inglês. Então Sim. não tem sentido juntar tudo numa seleção só, sendo que cada país tem seu campeonato nacional. Acho que é por isso aí. Ok, ok. Então tá, Spider. Boa, Spider. Olha, nem me lembrei dessa questão aí, cara. Olha, sensacional. Valeu. Lembro que eu estudei Valeu. Isso na escola, cara. Lembro que foi, na época, foi uma discussão legal. Eu não dei nenhum tipo de bola porque eu tava cagando pra Alemanha. Mas hoje, pensando, foi bem legal. Mas pelo menos eu lembro, olha só. A memória ainda rende. É, então. Isso que é importante. Né? Aldi, fala aí. Opa, então, né, como foi notícia nostálgica e eu não soube qual que é o range de época, eu peguei uma notícia aqui, ó. Portugal manda navios que erram caminho e descobre o Brasil, olha só. Pode ser essa? Sacanagem. Caraca. Meu Deus. Tem que fosse aquela assim, helicóptero cai em cemitério em Portugal. Já foram recolhidos mais de 500 corpos. Mais de 500 mortos confirmados, né? Caraca, que porra é essa? Como é que é? Repete isso aí que eu não entendi. Helicóptero caiu num cemitério em Portugal. Já foram recolhidos mais de 500 corpos. Caraca, olha. Gente, é o estagiário que tá fazendo essa piada, viu? Então... O contrato dele não é fixo. Vocês digam aí o que vocês acham que eu devo fazer. Os portugueses, principalmente. Os ouvintes portugueses. Falando nisso, depois eu vou ver quantos ouvintes em Portugal a gente tem. Pra saber quantos downloads a menos vai ter. Né? Não, eu vou falar minha notícia agora. 1999. Caraca. Dos games pra tela. Filme de Street Fighter é lançado com Jean-Claude Van Damme como protagonista. Tela de sucessos. Os filmes que você quer ver vão estar na sua casa toda sexta-noite. E na próxima sexta, 8 de agosto, Jean-Claude Van Damme, Raul Julia, Street Fighter, a batalha final. Tela de sucessos. Toda sexta, 9h40. Caraca. Porra. Cara, isso foi em 99? De acordo com minhas pesquisas, foi em 99. Não, isso é 95, não. Cara. 95? 95. Então foi erro de digitação, mas enfim. O que importa é o core da notícia, né? É, eu acho que isso foi 95, branco, né? Se eu não me engano. Tenho quase certeza que foi 95, né, Spider? Spider que sempre falou desse filme aí. Sim, 95, cara. No, 99 não, cara. 99 a gente já teria vomitado e lembraria, né? Porque a gente já entenderia um pouco mais. É, na época de 99 a gente até não iria assistir, porque saberia que ia ser uma bosta. Não era tão Exatamente. Criança. Na verdade, mas o filme é de 94, eu acho, não é nem 95. É 95, eu acho que é Mortal Kombat. É 94. Não, 94 nos Estados Unidos e 95 no Brasil. Ah, ok. Brasil? Então, olha aí. Okay. Brasil, é que o Spider Brasil... tava em Orlando nessa época, ele viu lá. Ah, então. Tá lá. Do lado do Mickey, hein? Isso. Tá, fala aí então da notícia, ô Bruno. Então, quer dizer que na época foi... Pô, na época eu colecionava aquelas revistinhas, Ação Game, Super Game Power, ele falava muito desse filme. E imagina a expectativa pra gente que jogava Street Fighter direto, falar assim, pô, vai ser um filme do Street Fighter. Aquela expectativa de ver um filme legal, um filme de jogo, né, no fim. Cara, esse... Fui todo contente alugar a fitinha. Sinceramente, Eu acho que a gente deveria mudar a nossa opinião sobre esse filme. Porque tantos filmes bons e sensacionais, e a gente vira e mexe, a gente fala de Street Fighter aqui, cara. Eu acho que já é a quinta vez que a gente menciona e faz um cast sobre Street Fighter. Vocês não acham? O Edu falou no começo, né? O que é ruim a gente repercute, o bom passa direto. Olha aí, Bruno. Mas deu total crédito na tua notícia, cara. Mas tem que ver também o foco. A gente já falou dele como filme ruim, a gente já falou dele como outras coisas. Agora a gente tá falando... Filme péssimo, como filme horrível. Não, agora a gente tá falando da notícia do lançamento do filme. E de fato... A notícia era uma coisa boa, Ele, apesar da crítica ter massacrado o filme e tudo mais, o filme ele foi muito bem de bilheteria, ele foi muito divulgado na mídia, ele fez muito sucesso em matéria de... principalmente em revistas de games, esses Sim, negócios. Era pauta toda semana. Era assunto que todo mundo na escola ficava comentando como que vai ser, quem que vai estar, o que que vai ter, não sei o que e tal. O filme realmente foi notícia muito comentada, muito espalhada, Sim. cara. Sim. E na época era tudo muito incomum ter, assim, um filme de um jogo, assim, ainda mais do tamanho do Street Fighter, né? Ah, sim, justamente. Pois é, realmente. Mas eu lembro que no cast, quando a gente falou mal do filme, Spider disse que já na época ele já não tinha achado grande coisa, né, Spider? Pois é, tipo assim... Mas o hype da notícia existiu, não existiu, Spider? O hype era isso. Inclusive, arrisco dizer que Street Fighter foi um dos filmes que me ensinou a não ter hype das coisas, entendeu? Pra alguma coisa ele serviu, então. Exatamente, né, cara? Que sirva de mau exemplo, né? Que caraca, cara. A gente assistiu o filme na escadaria, não tinha nem lugar, cara. Era doente mesmo, né, cara? Que na época era arrasado, muito né? comum e não era nenhum problema, né? Hoje em dia, se o cara senta na cadeira de alguém, o cara chega, ó, tá na minha cadeira, ó o número aqui, pá. É. Hoje em dia é assim, né, cara? E aí vem cara mandar e-mail pra gente, né, dizendo que antigamente as coisas eram mais fáceis. Né, cara? Mas é interessante a questão do filme pelo seguinte, cara. Ele teve muita divulgação na mídia antes do filme sair, e logo que o filme saiu e tudo, a crítica não gostou. Mas a galera que viu e coisa e tal e tudo, essa coisa de difamar o filme, de sair criticando, de o pior filme já feito e coisa e tal, isso veio um tempo bacana depois. Porque mesmo depois do lançamento do filme, eu ainda lembro que tinha a revista Herói, por exemplo, soltou umas matérias ainda falando sobre o filme. Não lembro de ter visto nessa época falando mal do filme. Podia não ter elogiando, tipo assim, nossa, vá no cinema, assista, vá na locadora e pega, e coisa e tal. Mas falando que o filme era ruim, que era um fiasco, que não devia ter sido feito nem nada, não tinha. Eu lembro que tinha umas matérias focando na interpretação dos atores. Eu lembro que a galera elogiou a atuação do Raul Julia como Bison na época, saca? Inclusive até hoje, as pessoas que falam mal do filme tudo, algumas delas ainda falam que é uma das coisas que se salva no filme é a interpretação do Raul Julia, que ficou legal e coisa e tal, pra ideia ali que eles tiveram. Saca? Na época eu acho que ele realmente chegou a fazer assim um sucesso pro público-alvo dele, que eram as crianças ali, sim, saca, sim. Velho? E outra coisa, Edu, é que como a gente já disse várias vezes, fez sucesso e a grande massa gostou. Essa grande massa cresceu e essa grande massa deixou, como é que eu vou dizer assim, a geração atual influenciar, então é mimimi. Aí mente dizendo que não gostou, mas gostou, na época gostou. Dizer que não gostou é bobagem. Claro, as pessoas, crianças na época, né? Um Spider que já era adolescente, já trabalhava, já viajava pelo mundo. É, cara, porque pra criança o filme foi um filme... bacana, ele tem aquele alívio cômico, tem as cenas de luta. E tipo assim, cara, criança não vê o contexto do negócio, não. Ah, tá bem adaptado, não tá, tem, a roupa tá legal, não tá. A criança vai pegar, vai ver o Ken com o kimono vermelho, o Ryu com o kimono branco, nossa, sim. É os caras do jogo. Vai ver o Guile com a calça militar e a jaqueta e a camiseta. Nossa, é o cara do jogo, é, tá ligado? E aí o Van Damme ainda dá o mortalzinho, que é o Ushi do Guile, é isso aí. Né, cara? Imita então, direitinho. Assim, pra quem é criança ver o negócio realmente é sensacional, cara. Porque você não tá naquele contexto de ver, pô, a atuação galhofa do cara, a roupa mal feita, o efeito tosco, pô, saca? Né? Ainda mais quando tu vê o Ken dando o Shoryuken igualzinho quando você era criança dando, que é dando aquela dobradinha de joelho pra baixo e dando um pulinho que nem o comemoração do Pelé, eu falei, porra, maneiro pra cacete, igual. Ah, cara, triste que com toda essa discussão eu lembrei da dança do Street Fighter agora. Então... Porra, do Mantena e o... Mantena e JP. Get Enfim, era isso. Desculpa estragar aí. Não, mas eu gostava. Eu não gostava do Mortal Kombat, do Street Fighter eu gostava. Eu tô lembrado só do X-Men. Não, do X-Men não. Nossa, nem sabia que existia desse. Eu também não. Eu sou Ciclope, lananã. É muito bom. Tá que pariu, cara. Estraga mais coisa não, gente. Só fica pior, viu? E tem o aquela... do Dragon Ball também. Não. E da Liga da Justiça. Não! É mesmo, cara. Não. Essa eu tinha esquecido. Eu e o Spider só conhecia duas e já achava demais. Vocês me falaram de mais umas quatro, caralho. Porra, vamos pra outra, a próxima notícia, então. Vamos lá. Vai lá então, ô Flávio, fala aí. Cara, minha notícia, cara, aconteceu acho que no final da década de 90, entendeu? Foi um burburinho, a gente ficou com medo, que foi o bug do milênio. Há 1999 anos, quem poderia imaginar que uma coisa chamada computador ia deixar tanta gente assustada? Não passava pela cabeça de ninguém um tal de bug do milênio. Bug? É. Que bug? E o bug do milênio? Eu não tenho. Não tem o quê? O bug do milênio. Ah, do bug do milênio? Vem cá, me ajuda aqui. Bug do milênio. O quê? O bug. Aquele carrinho que lá das praias do Ceará, não? Não, o bug do milênio. Ah, o mosquito? Aham. Esse mosquito. O inseto. Esse é um inseto mesmo, né? Aham. Mas esse não virá, não. Bug, em inglês, quer dizer inseto. É uma gíria da informática usada para dizer que o computador tem algum defeito. Nos Estados Unidos, empresas bem-humoradas estão até vendendo produtos com bichinho. O bug do milênio ameaça enlouquecer as máquinas quando chegar o ano novo. É que para economizar memória, os computadores mais velhos trabalham apenas com os últimos dois dígitos de cada ano. Por causa disso, o ano 2000 pode virar 1900 dentro dos sistemas, criando a maior confusão. Oh, boa, hein? Porra! É pirado, né, cara? Caraca, eu tinha um medo. Gente, olha só, eu falei pro Flávio, tenta alguma coisa ali de 90, 99. Aí o Flávio assim, eu vou levar o 99 ao limite. Né, e ele, cara, levou até o último segundo. Mas isso... De dezembro de 99 às 23h59. É. Mas isso já vinha falando há muito tempo. A gente tava com... Porra, eu tinha um medo em 99 que das coisas de avião cair do nada, porque ia perder o controle. Caraca. De míssil sair voando. Era a maior boataria do caraca por causa do negócio. Caraca. Era tudo que fosse controlado por computador ia dar pane, ia dar ruim. Sim. Porque a ideia na época que eles tinham era que o calendário dos computadores ele era binário, ele tinha só dois números. Uhum. Então, quando ele chegasse de 99, que ele fosse passar pro próximo, ele ia pra 00. 00. E o medo de todo mundo era que, quando ele chegasse ao 00, o computador entendesse que era pra reiniciar tudo. Então, ia desligar todos os sistemas e voltar tudo do zero. Como se tivesse... Pronto, formatado o negócio, saca? Era isso que tava deixando todo mundo grilado. Pessoal tirando dinheiro de banco, porque ia virar a conta de banco. É isso que o Edu falou, se for falar na digamos assim, se for falar, um especialista for falar exatamente como é que é bem mais complexo do que isso e é bem diferente do que isso. Tem podcast que já fez sobre isso daí, podcast grande, que eu não preciso indicar aqui porque, sabe, não vai fazer a mínima diferença. Fica por isso mesmo, mas eu lembro, Edu, também disso daí. E, cara, na época ninguém sabia o que fazer, principalmente os bancos. Os bancos eu acho que é o pior. Porque banco até hoje tem receio de mudar o sistema de informática. Se o Zupão tivesse aqui, o Zupão saberia. O Zupão trabalha em banco. Né? Finado Zupão. Mas de forma bem simplista, né, cara? O que eu entendi lendo umas matérias aí e coisa e tal, era isso. Era o negócio do sistema de data. Que quando ele mudasse do 99 pro 00, era como se o sistema entendesse que reiniciou a parada toda, saca? E perdesse as informações que foram computadas. Tipo assim, começou, vamos supor, em 88. Se voltar pro 00, é como se a galera tinha medo que o seguinte, reiniciou e vai apagar o que tá ali de 88 pra frente, porque vai começar lá do zero, saca? Foi o que eu entendi. E realmente, cara, foi um... Tinha um negócio lá, umas matérias falando, lembro que no Jornal Nacional, que os aeroportos estavam entrando em caos. Por causa do excesso de pessoas que estavam querendo fazer suas viagens até o dia 30, por medo do que pudesse acontecer e coisa e tal, e muita gente que estava deixando de viajar porque estava com medo de, após a virada do ano, não conseguir vir embora de voos por causa da pane nos aeroportos, saca? Isso aí eu lembro que foi uma matéria no Jornal Nacional, não, no Globo Repórter. Ou no Globo, no Globo Repórter, aquele que é de sexta-feira, né? É, isso. É, foi matéria do Globo Repórter, que foi falando esse negócio da galera lá no coisa. Era tipo novembro, outubro, comecinho de novembro. É. Não era dezembro ainda não, saca? Não, e já não, tava falando do negócio lá em dezembro, a galera louca já. 98, já tinha, acho que um ano antes já, eu já tava começando a falar que poderia dar problema. Já, 99 então que o negócio ficou mais tenso, que aí a boataria espalhou mais e a internet já ajudava já, o pessoal falando, o pessoal mandando tirar dinheiro de banco, porque ia zerar a conta de todo mundo, foi tenso. Foi, cara, foi, e realmente foi notícia que repercutiu, cara, foi tipo a notícia do ano. A parada. E aí, espalhar lá na Volvo, como é que foi lá a repercussão disso? Eu não tava lá nessa época, mas eu lembro que a galera fez força-tarefa pra reprogramar o sistema, correu pra verificar mudanças possíveis que podiam acontecer e contrataram consultoria e tudo mais. Então foi uma correria considerável, assim, sabe? Mas no final das contas, as providências foram ok e não deu nenhum problema, não. É, como a maioria, né? Houveram relatos de algumas panes, algumas coisas, alguns lugares, mas que aconteceu realmente, de fato, algo expressivo, acho que não. Pô, os caras já tinham feito simulação, tinham feito 300 coisas antes, nada aconteceu. Não. Então... Mas okay, isso, né? Nos lugares assim, né, Team Blue? Com um maquinário poderoso e coisa tal, tipo NASA, saca? Esses lugares assim, a gente tá falando, tipo, de empresas brasileiras que estão se mantendo com material sucateado, tá ligado? Mas mesmo, saca? Assim, não acontece nada igual. Não, agora é que a galera sabe como é que é o negócio, saca, velho? Mas imagina naquela época, o cara que... Tipo, aquelas empresinhas pequenas que investiram tudo que tinha naqueles computadorzinhos usados de segunda mão, ruinzinho e coisa e tal. E vem as notícias. O cara mal sabe mexer no programinha pra controlar ali a empresa dele e coisa e tal. Porque não era aquela coisa assim, nossa, o computador é igual esse, já nasce mexendo com ele. Saca? E aí o cara, né, já pega ali o negócio e pá, vai ter o bug do milênio. O cara enlouquece, velho. Saca? Tem que ver que o brasileiro é um povo que se leva muito fácil pelas notícias aí, saca, velho? Surgiu a notícia, surgiu o boato, principalmente essa galera que é meio desinformada, no sentido assim, que não busca estar sempre aprimorando o conhecimento, vai no boato tranquilo, saca, velho? Ó, quem falou sabe mais do que eu. Hoje já tá com dificuldade, né? Vamos entender o contexto. A pessoa tá com dificuldade pra mexer em computador, que é uma novidade. Estamos falando aí de pessoas nos seus 40, 50 anos, que estão acostumadas a gerenciar a empresa de forma totalmente manuscrita, e passaram para essa forma de sistema. Elas têm pessoas que fazem isso para elas porque elas mesmas não estão habituadas a fazer isso. Aí a pessoa descobre que o sistema que ela tá usando, que ela investiu, que tá tudo da empresa dela e nas informações ali, coisa e tal, pode ser apagado. Pode sofrer um bug e ser apagado. A aplicação, dinheiro, investimento, se o cara tem ação e coisa e tal. Imagina como que não fica a cabeça dessa pessoa que tá ali acostumada a só ver jornal. Aí a pessoa só vai na informação do jornal e o jornal tá falando, ó, vai ter o bug, vai ter o bug, vai ter o bug, porque era isso que o jornal tava falando. Ninguém falava que tá contornado, que tá resolvido, que o problema é simples e coisa e tal. Foi mais ou menos igual o que aconteceu quando o... acho que é o Orwell mesmo. O nome eu não tenho certeza, acho que é o Orwell. Divulgou aquela notícia na rádio lá de que o mundo tava sendo invadido por alienígenas e coisa e tal e tudo. Quando o único meio de veiculação de informação em massa era a rádio. E o cara colocou, esse era um conto, né? O cara narrou o conto ali tudo como se fosse um acontecimento de verdade. Criou o caos, velho. Todo mundo acreditou que realmente estava acontecendo aquilo, que o mundo estava sendo invadido, que estava estourando uma guerra e coisa e tal. A questão do bug do milênio foi mais ou menos isso, saca? É um problema que não existiu. Mas como a mídia divulgou, vai acontecer, e a pessoa sem informação vai pelo que a mídia diz, repercutiu naquele caos total, saca? Foi mais o caos causado pela desinformação do que o problema em si. Exemplificou bem como é que foi o caos na época. Eu tinha um cagaço enorme do computador explodir lá. Vai explodir. Eu vi avião passando, caindo assim, porque tava falando que o avião era tudo controlado pelo computador. E fora zerar o banco. Não, tem que sacar o dinheiro. Quem tem dinheiro, saca. Vai zerar. Cara, eu lembro de um joguinho que saiu. Eu tenho na memória que é por causa do bug do milênio. Mas eu posso estar enganado. O joguinho chamava Bug. Saca? E eu fiquei muito, porque eu joguei mais ou menos nessa época, eu fiquei muito com isso na cabeça. Falei, caramba, velho, eles aproveitaram a ideia do bug do milênio e fizeram um joguinho do bug. Caramba. E era justamente uma baratinha dentro de um computador, saca? Tipo o Super Mario 64, assim, aquele mundinho 3D de plataforma. Só que você jogava com uma baratinha, um bug lá, um inseto, né? Dentro de um computador. Tá ligado? Então você ia na plataforminha ali, fazendo os negócios e coisa e tal. Pra mim foi muito bug do milênio, tá ligado? Pode não ter nada a ver. Com certeza não, né? Com certeza tem mais a ver com bug do sistema do que bug do milênio, mas ok. A não ser que seja o Windows Millennium, aí talvez. Caraca. Do milênio. Na ausência do Bruno. Edu, fala aí, Edu. Cara, como parece que vai dar uma notícia pra cada um, da minha listinha enorme aqui, eu vou selecionar a notícia que eu acho que foi a mais impactante aqui, que foi uma notícia de 1995, exatamente do dia 5 de julho. Os cientistas realizaram com sucesso o primeiro processo de clonagem em um mamífero. Olha aí. Temos, mano, a ovelha Dolly. Os cientistas que conseguiram a cópia perfeita de uma ovelha garantem: vai ser possível fazer a mesma coisa com o ser humano. Todas as ovelhas parecem iguais, mas Dolly, um jovem animal de 7 meses, é mais igual do que todas as outras. Dolly é irmã gêmea do próprio pai, uma cópia genética, um clone. Cientistas conseguiram algo considerado impossível: reproduzir num mamífero recém-nascido as células de um animal adulto. O processo funciona assim. De um animal adulto é retirada uma célula da mama. Da célula é separado o núcleo. Um segundo animal fornece um óvulo não fertilizado, também sem núcleo. Uma faísca elétrica funde a célula do pai com o óvulo vazio, produzindo um embrião que é implantado numa terceira ovelha. E dela nasceu Dolly. Teoricamente, o mesmo processo pode ser usado para se copiar seres humanos, diz Ian Wilmot. Começou um perigoso mundo novo. Se para a ciência ovelhas podem ser copiadas em massa, nós podemos ser copiados também. Olha aí, tava na lista. Na lista todo mundo, acho. É, mas eu acho que, Edu, pela segunda vez no cast, eu vou discordar de ti. Discordar no sentido de que eu não acho que ela seja a primeira, viu? Eu acho que talvez a primeira publicamente. Se me entende. De forma oficial, né? É possível que sim. É possível que sim. Aqui deu certo, né? Que o Zé deve ter ficado cheio de bicho. Assim. Aqueles vidros, sabe? Que nem nos filmes. É. Deve ter tido uns 30 ovelhas, tipo a moeba, no pote. É. Antes de divulgar. É. Eu lembro que até, inclusive, a morte da Dolly foi notícia também. Cara, eu não lembro da notícia da morte da Dolly. Eu lembro. 2003, né? Foi triste. Ah, não lembro quando foi, mas eu lembro que dela ter morrido. Foi triste. É, disso eu não lembro. Mas eu tinha outros, né? Então... É, eu lembro do impacto da notícia, né, cara? Que isso aí causou comoção a nível mundial, né, cara? É, principalmente com a questão religiosa também, né? Principalmente. Exatamente. Né? É o que eu ia falar agora, cara. E principalmente ela gerou aquela briga... Novela ou clone? Ah, não. Não, é a briga. essa novela. Eu acho que o clone é de 2001. Ela reatiçou aquela briga milenar que existe entre religião e ciência. Uhum. Saca, velho? E voltou aquela... Cara, nessa época eu lembro que tinha gente que tava tão fanática de ambos os lados da situação. Não é uma coisa que só religião ou só ciência fez, não. No ambos os lados da situação, tinham pessoas que eram tão fanáticas que elas não conseguiam admitir nem ficar perto da pessoa que pensasse diferente ou que concordasse ou discordasse da situação, saca, velho? Então, igual agora. Do que tu tá falando? Não mudou nada. É, acho que tu tá falando de 2018, não tá, não? Tu tá falando que hoje em dia? Hoje em dia é isso? É, hoje em dia é isso aí, cara. Cara, um pouco, mas naquela época eu lembro porque pelo seguinte, cara, a gente tinha, né, o nosso grupinho de amigos ali e tal, tava na quinta série na época. A gente tinha o nosso grupinho de amigos ali, coisa e tal e tudo. Dentre nós tínhamos dois amigos nossos lá que eram de famílias mais religiosas e coisa e tal. E tinha a galera, assim, que frequentava a igreja ou o que fosse ali da religião deles, mais por causa dos pais do que por realmente acreditar, saca? Olha só. E esses dois, não, eles realmente eram devotos da religião deles e coisa e tal. Mas nós éramos amigos e tudo mais, a gente via desenho, conversava de desenho, filme, videogame, enfim. Mas isso não era pra preocupar ninguém, né, cara? Porque animal não tem alma, de acordo com... também é algo que gera polêmica, saca? Mas, tipo assim, quando saiu a notícia do negócio da clonagem e coisa e tal, eu lembro que eu e mais uma colega nossa da nossa turminha, uma amiga nossa lá, nós ficamos extremamente fascinados com a notícia, a gente achou muito legal, a gente concordou, a gente achou que foi, tipo, revolucionário, tava no passo certo, que isso ia ser muito a longo prazo, isso ia ser muito bom, ia ter, saca, na medicina ia ter uma utilidade muito boa com várias doenças que você poderia desenvolver algum tipo de cura através de processos que a clonagem ajudasse a desenvolver e coisa e tal. E esses dois amigos nossos, cara, eles eram extremamente contra esse negócio do clonagem, que era brincar de ser Deus, que isso não era permitido, que brincar com a vida era errado, não sei o quê. Uhum. E eles eram tão extremos que eles saíram da nossa turma, literalmente, eles mudaram de turma, e pararam de conversar com a gente na escola, tipo, a gente formou na escola, eles nunca mais conversaram com a gente, saca? Por conta... desse negócio, que a gente na turminha, assim, a maioria concordava, tinha aquelas coisas assim, tem que ter limite, não sei o que e tal, mas concordava e os dois eram 100% contra, pronto, acabou, não tem nem que ter discussão. Bom, e eu sem querer ser polêmico aqui, mas sendo realista, eu acho que a amizade deles não ia durar muito mais tempo, podia passar a questão da clonagem, mas logo depois ia surgir outra coisa, Edu. Muito provavelmente sim, cara. Se você oferecesse uma Dolly pra eles, eles iam te xingar, velho. Edu, só pra tirar a dúvida, tu falou qual era a data mesmo? 5 de julho de 1995. Não, é 96. Só pra... Olha aí. O processo foi realizado em 5 de julho de 1995. Ela pode ter nascido em 96, mas foi realizado em 95. Não, porque ela nasceu em 5 de julho de 96. Então, o processo É um ano de gestação? Cara, aí, o processo foi realizado. Aí, tipo assim, fez um negócio, aí não sei quanto tempo demorou pra do embrião colocar dentro dela pra fecundar e coisa e tal. É, porque tá 5 de julho de 96. Tá, mas e aí, qual é que é o... Vai, segue. Não entendi ainda, como é que é a bronca. Tu quer invalidar o troço, pô? E aí, Bruno? Conheceu a Dolly além do Guaranazinho? Além do Dolinho? Que pariu essa eu vi chegando de bicicleta. É impossível, né? Mas ele já fez aí, porra. Não viu ele falando? Não, é, mas ela é tão óbvia que você quis fazer duas vezes. Não. Não, viu? Viu o Team Blue de casaco de lã fazendo essa piada. Bom, pessoal, já terminamos aqui de falar das notícias nostálgicas daí da época. Ficou, com certeza, muita coisa de fora. Quem sabe uma parte 2 aí. Né? Pô, eu queria falar do Padre do Balão. Cara, isso é 2000 e vai pra lá, hein, o áudio. Já é 2000, por isso que eu não trouxe. Daqui a 10 anos a gente grava ela. Então vamos encerrando aqui. Vamos às considerações finais e às despedidas. Eduardo! Os anos 90 foram anos que tiveram muitos acontecimentos, muitas reviravoltas, muita coisa acontecendo de uma vez só. Foi gente nascendo, gente morrendo de formas, né, normais e espetaculares também. E, cara, infelizmente a gente não pode fazer aquele apanhado, né, completo, que é notícia pra mais de 1000 casts. É, mano. Mas valeu a pena dessa viajada aí pelas notícias. E ter um pouquinho de audismo aí pra fazer parte. Caraca. Agora, Edu, você falou que pessoas nasceram e morreram de formas espetaculares. Eu quero saber como que é nascer de forma espetacular. Porque morrer a gente já sabe, tem um monte. É, segundo o jornal Notícias Populares aqui, em 1992, um homem grávido estava prestes a dar à luz. Os anos 90 são lindos. Né, cara? Era o Arnold Schwarzenegger, não era não, Arnold Schwarzenegger? Júnior, né? É. Né? Se existe um nascimento mais espetacular do que o de um homem grávido... O cara já nasceu homem grávido, porra, esse é espetacular mesmo. Não, velho, o nascimento de, né, o fruto ali de um homem grávido, ah, tá, porra. Nascimento de um homem grávido, porra. Não, melhor do que isso... Saiba interpretar. Melhor do que isso é um homem grávido de uma mulher, olha só. Porra. Hoje em dia é possível. Hoje em dia é. Enfim. Spider! Ah, foi massa relembrar as manchetes aí. Acho que a gente pode fazer. Inclusive, repetir esse cast com outras datas. Ah, tá. Achei que tu ia querer repetir o Izeu. É, só ouvi duas vezes. Não, tipo, com outras datas ou com temas específicos, não sei. Ou talvez. Olha aí. Enfim. Spider. Falta. Fica a ideia, hein? Certo, é isso aí. Então, pra não me alongar muito, valeu, falou. Falou! Audi, muito obrigado, cara, por ter comparecido aí pra gravar, ou quase, né? Pra gravar aí com a gente. Muito obrigado e fica aí agora o espaço pra te fazer as suas considerações finais e o jabé. Então, obrigado pelo convite aí. Então, já tô fazendo aqui uma carreira no Machine, já gravei sobre cultura, gravei manchetes agora, falta Globo, SBT, Record, TNT, Rede Vida e Canal 21, tô no aguardo. Canal do Boi também, né? Canal do Boi. TV Senado. Aquele que vende as joias, que fica só a mão da mulher aparecendo, né? Nossa, vendendo anel. Vendendo tapete. Então, pra quem não me conhece, eu sou lá do podcast Los Ticos, e pra quem conhece também, quem quiser ouvir besteira, piada ruim, jogos malucos lá, a gente tem Chico Show, tem disputa sem noção, o Timbu até participou lá do Chico Show. Só entra lá no podcastloschicos.com.br, tem podcast tudo quanto é tipo lá, você nunca vai enjoar. E se enjoar também, fica um tempo sem escutar e volta a escutar de novo, porque vale a pena. Tem muita coisa sem noção lá. E é isso, obrigado pelo convite, desculpa pela pequena ausência. Olha aí, alguém percebeu que ele não tava aí? Imagina. Imagina. Ele deixou de ser audismo, a partir de agora deixou de ser audismo e passou a ser ausencismo. Pô, que bosta. Porra. Triste, né, Tim Blue? É, pelo menos o audismo é engraçado, né, mas enfim. O autismo. É audismo, né? O autismo não tem graça não, gente. Não. Certo, pessoal, então estamos terminando aqui e fiquem... Ainda bem que ele esqueceu o estagiário de dar despedida, vai. Porra, olha só. Viu só? Então tá. Flávio! Fica mágoa sempre, né? Se despede aí, Flávio. Não, a gente tá vendo isso aí, entendeu? Goku tá vendo isso que você tá fazendo comigo. Goku tá sentindo o Cosmo, né, de longe. É, Cosmo. Que dama. O cu tá com Cosmo. É que eu ainda tô com o sintoma do crossover. Vai, cara, se despede, porra. Fez questão pra se despedir e agora não fala nada. Também agora não quero. Não, eu endosso. A década de 90 teve muito acontecimento e endosso o que o Spider falou. Espero que tenha uma parte 2, 3, outros temas, ou até a outra década pra gente relembrar essas notícias. Olha aí. Então tá. Se for lá de 1500, eu já tenho minha notícia aqui, né? Somos português. Certo, gente, então vamos terminando por aqui. Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Spider. Será, Spider? Será que vai ter off-topic? Um dia vocês vão ler a manchete aí. Spider deixa o cast por conta de tristeza incontrolável. Spider estaciona o carro em Dubai. Spider atravessa a rua em Mônaco. Em Mônaco. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações machineiros e machineiras do meu cocorô, eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E junto comigo aqui, como não pode deixar de ser, Team Blue. E aí pessoal, tudo bem? Fala Edu, tudo bom? Fala Team Blue, na suavidade, na tranquilidade? Tranquilo, mais tranquilo que água de poço. Então tá bom, cara. E olha só, tivemos aí e-mails, cara. Surtiu efeito a nossa chamadinha de atenção, ou não, saber. É, vai lá. Mas recebemos vai que aí estavam nas caixinhas de rascunho, né? Não é, cara? Surgiu efeito, pelo menos, o lembrete, né? É. Yeah. E a gente recebeu aqui um e-mail do Carlos Nani, falando lá sobre o especial do Hosts Infinite War, que a gente teve lá o querido Diogo Bob da galera do HAL nos ajudando, que ele diz o seguinte: olá, brothers in arms, senhores em guerra, amigos da violência ou quase cariocas. Ué, é, quase porque o Flavinho não tava, né? É. Esse cast sangrento, o qual foi espetacularmente mediado pelo Diogo Bob, será uma mancha vermelha na podosfera. Mancha essa vinda do sangue derramado nesse episódio violento e cruel. Se antes eu não escolhi um lado nessa disputa, ok, me chamem de isentão. Agora, em cima do muro. É. Agora não posso mais fugir dessa responsabilidade de me posicionar e vou decidir quem vou apoiar para host do MachineCast. O meu voto vai para o Edu Filhote. Olha só, tinha Edu. Olha só, safado. Sim, é o meu amigo mineiro que terá meu apoio nessa guerra. E o porquê é simples. Diferente do Team Blue, ele é brasileiro e está no mesmo país que eu. Olha só. Excelente motivo. Quem mandou ser estrangeiro? É. Além disso, o Eduardo tem a receita do pão de queijo brisante. Não tem como não escolher o lado dele. Eu sou o Team Filhote. Bom, esse argumento valida, valida o voto dele. Validou, é, com certeza, cara. Vamos comer pão de queijos, então, Carlos Nani. Um forte abraço aí, meu caro. Muito obrigado pelo seu e-mail. Não se esqueça de mandar aí também sobre os próximos casts. E a gente dando sequência aqui, temos um e-mail sobre o cast 95, enviado aqui pelo... Rafael Souza. Rafael Souza, nosso meu querido amigo lá do Tricotando Podcast, que é outro podcast aqui de Minas super bacana. E ele mandou pra gente aqui o seguinte. E aí, viajantes do tempo? E aí? Primeira coisa. Bacana? Primeira coisa, o nome certo sempre foi e será a Dedanha. Stop é coisa de paga-pau de gringo. Olha aí, não concordo. É à toa que foi o Team Blue que falou, né? Não, não, eu sou contra, vocês sabem que eu sou contra essas coisas, é que eu não sabia. Pra mim é stop essa porra. Muito bem. Segunda coisa, árbitro de vídeo sim, porque o Edu foi garfado. Ah, tá bom. Aí, ó, mais um apoiando o Team Filhote. Árbitro de vídeo em um podcast, boa. Sensacional. Terceira coisa, alguém que ficou em último lugar tá precisando estudar mais, hein? Olha só, olha só. Olha aí. Chamadinha de atenção. Quarta coisa, o Edu confundiu Adoleta é outra parada e também uma música da Kelly Chaves. Pra ele dizer não, isso aí, ele não sacou a referência no cast, com certeza. Né? E, inclusive, se ela falar que é outro nome, a primeira coisa deixa de ter validade. Brincadeiras à parte, bem divertido o episódio, pessoal. Abraços. Cara, forte abraço aí, muitíssimo obrigado pelo seu e-mail. Acho que é o primeiro, né, que o Rafa manda pra gente. É, eu acho que é o primeiro também, mas a gente não vai falar o nome do podcast aqui, o Tricotando Podcast, por causa que a gente não faz jabá. Se a gente fizesse jabá, a gente falaria do Tricotando Podcast. É, inclusive a gente falaria pra você ir lá conhecer o Tricotando Podcast, coisa que a gente não vai falar. Não vai falar. Né? Não vai falar. E a gente recebeu também um e-mail, Eduardo, muito especial aí do Alexandre Costa, que é um ouvinte que manda mensagens lá pelo Facebook. E aí eu disse pra ele, cara, se tu quiser que o teu e-mail seja lido, tua mensagem seja lida, manda um e-mail aí que vai aparecer no episódio. E olha só, e ele mandou dois, inclusive. O primeiro que ele mandou foi dos desenhos animados antigos. Olha, ele, diz assim, ele tá fazendo maratona, né? Tá fazendo maratona. Ele diz assim, eu assisti... Porra, eu assisti, Alexandre. Porra. Ele ficou olhando a barra de streaming do áudio ali, ficando andando enquanto ele ouvia, saca? Tá bom. Eu vou trocar aqui na leitura. Eu ouvi os três casts e simplesmente chorei e viajei no tempo nesses meus 45 anos de idade. Olha só. Olha só. Mais velho que você, Tibu? É mais velho que eu, é mais velho que o Spider, inclusive. Olha, cara, ganhou da galera. É. Vi e tenho muita coisa guardada em DVD. Continue com o trabalho e viagem do tempo do MachineCast. E uma sugestão. Vocês poderiam falar da série do Incrível Hulk dos anos 70 num cast, ok? Valeu. Cara. A gente já deve ter mencionado, mas cast sobre a série a gente não fez. Até porque se a gente fosse fazer um cast sobre a série... Eu acho que a gente ia precisar de muito convidado. Tipo, só eu e o Spider ia ficar no grupo principal. O resto nem era nascido nessa época. É, da série eu não lembro. Eu lembro dos filmes, mas da série eu não me recordo também. Eu assisti muito pouco da série, mas pouquíssimo mesmo, assim. Por isso na década de 90, porque dava na TV a cabo. Porque eu nasci em 80, então não tem como, né? Mas enfim, vai lá, Edu. Mas valeu a sugestão, valeu? Valeu a sugestão, é. A gente já mencionou em Cast of Treta, se eu não me engano, que teve a música como parte da trilha sonora. Isso, é. Mas assim, a possibilidade da série aparecer, Alexandre, é o seguinte, a gente faz o cast aqueles de lista, sua série favorita, não sei o quê. Alguém que assistiu na época, né, pode citar, por acaso, a série, mas fazer sobre a série em si eu acho bem complicado, cara. Vai ser difícil. É, não vou te enganar. Pode ser que alguém de nós aí anime a assistir pra falar alguma coisa. Mas aí não seria. Abafa o caso, segue, né? Segue. E a gente tem a dobradinha do Alexandre aqui com o cast sobre CDZ, não é? Isso, ó. Que ele falou o seguinte: vocês fizeram casts do CDZ até a saga do Poseidon e dos filmes. Quando farão da saga de Hades? Olha aí. E se falarão algo sobre o CDZ Ômega? Sim, eu assisti toda a saga do Ômega e tirando a birra com as armaduras, a série é boa. Principalmente na segunda fase. Um grande abraço a todos. Olha só. Cara, se a série realmente é boa... Eu não sei porque eu assisti a primeira temporada e não assisti o resto. Vou dizer assim, ela não é tão ruim quanto pintam por aí. Mas ela não é assim, fantástica, assim. Ela é tipo um bom menos, assim. Não sei o que o Edu acha. Cara, eu gostei do anime. Até da primeira temporada, que muita gente fala mal, assim, tudo, eu gostei. Pra mim é bem melhor do que muito anime que a galera considera mainstream, assim, coisa e tal. Sim. Eu acho que eu vou comprar uma treta aí, mas me diverti mais não, com não ele. Eu acho que seja comprar treta, cara, porque tem umas premissas na série ali que elas são bem legais, tipo, filhos dos cavaleiros ir lá pra aprender, entendeu? Alguns ex-cavaleiros ser professor, sabe? É, cara. Mas eu agora, achei... uma das coisas, realmente a armadura, cara, realmente a armadura, sabe, Isso não. Aí foi mais o estilo do traço, saca, cara? Igual. Mas pode ser que agora... Pode ser que da segunda em diante seja bom mesmo, não assisti ainda. Mas a história fica bem melhor, porque aparecem os personagens clássicos lutando, pois saca? Pois é, mas então de repente não era pra aparecer, sabe? Cara, não, mas tem todo um contexto pra eles terem aparecido, não foi uma coisa assim, tipo fanservice. Uhum. Tá dentro do contexto da história mesmo, tem justificativa. Bom. Inclusive, se eles não tivessem participado, teria dado merda federal. Uhum. Bom, eu só digo uma coisa pro Alexandre. Cara, a gente não vai falar de Ômega, cara, porque no Machine Cast nós só falamos de coisas antigas. É, eu vou te corrigir. Pode ser que a gente cite em algum cast, talvez alguma coisa mais específica, mas... Eu vou te corrigir, a gente não vai falar de Cavaleiro Zodíaco Ômega agora, porque por enquanto ele é um anime recente, mas... Daqui uns 20 anos... Chegará o dia em que ele será um anime nostálgico. Sim, então quando o Alexandre tiver com 65 anos, a gente vai falar sobre o Machine Cast. Tipo isso. Ok, então. Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado pelos seus e-mails, pelo seu carinho e pelo seu feedback. Espero que vocês continuem nos mandando seus e-mails. Caso você tenha esquecido, você pode mandar o seu e-mail para contato@machinecast.com.br. E faça igual Alexandre. Mesmo que você mande para nós os comentários no Facebook, ou no Telegram. Ou no Alvanista. Ou no Alvanista. Ou no site. Ou no Twitter. É. Você vai lá, dá um Ctrl-C, Ctrl-V dentro do e-mail, manda pra gente. Pronto. Vai ser lido por aqui. E pro pessoal que não tá sabendo, o Pode Brisar voltou, tá com o site. É podebrisar.machinecast.com.br. Vai lá, baixa os episódios e ouve lá. Se quiser assinar pelo agregador, tem que assinar por um feed novo, separado do Machine, não é junto.